A sua rádio, onde você estiver. Silenciar sobre determinado assunto que todos aplaudem calorosamente. Sorrir sem maldade de pessoas e instituições. Combater a falta de amor no mundo, dedicando mais atenção aos humildes e pequenos, tendo mais confiança no trabalho, mais paciência, renunciando a revidar com ódio a mínima zombaria ou crítica. Eis outros tantos caminhos que podemos trilhar. H.H. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Já estava com saudades, né, dessa bancada aqui da Transamérica Foz, especialmente do programa Histórias e Memórias. Faltei aí dois finais de semana, dois programas, você pode descontar aí do meu salário, tá? Não tem problema. Bom dia, Samela, bom dia, Yáscara, bom dia, Márcio. Um bom dia especial aqui para a nossa entrevistada de hoje, ao vivo, né? Essa pessoa simpática, querida, amiga nossa, a Val Baranowski. Acho que podemos chamar assim, né, Val? Podemos ser assim, nessa intimidade toda? Com certeza. Se você falar Valdirley, quem é, né? Quem é? Valdirley pode até, mas a gente, sei lá, comercialmente, socialmente, carinhosamente é Val. Eu conheci por Val, né? E assim acho que fica legal. Mas, Pegoraro, antes de conversarmos com a Val, a gente tem uma mensagem muito linda para o dia de amanhã, né? Que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida para nós, católicos fervorosos, não? Então, é um dia muito especial, um feriado muito bacana, muito lindo. E nada melhor que a gente ouvir um pouco sobre a importância de celebrar a memória da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, nas palavras do padre Mariano Venzo, vigário da Matriz São João Batista. Nós celebramos no dia 12 de outubro a grande festa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. É bom talvez lembrarmos um pouquinho a história, o passado, porque nós celebramos, fazemos memória sempre na nossa vida espiritual, em modo especial também litúrgica. A fazer memória é uma dimensão importantíssima. Nós celebramos a Eucaristia, fazemos memória do fato do Cristo que ofereceu a sua vida, instituiu a Eucaristia, morreu e ressuscitou. Esse é fazer memória que se atualiza. Assim também nós queremos um momentinho também lembrar esse grande evento de aparição de Nossa Senhora. Três pescadores, não, em 1717, o Felipe Pedroso, o Domingos Garcia e João Alves, ao lançar sua rede para pescar nas águas do Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da Conceição, no lugar denominado Porto do Itaguaçu. Felipe Pedroso levou a guardar até 1732, quando o entregou a seu filho Atanásio Pedroso. Este constituiu um pequeno oratório onde colocou a imagem da Virgem, que aí permaneceu até 1743. E assim por diante, depois foi construída uma pequena igreja e depois, no segundo momento, foi construída em 1972, começou a construção da nossa Basílica, atualmente, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. O que pode significar para nós celebrarmos sempre o dia 12 de outubro a festa, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, e também está se tornando um pouquinho também uma ocasião para celebrar o dia da criança. Mas originariamente o feriado foi motivado, o motivo era a Nossa Senhora Aparecida. É muito interessante, eu entendo assim essa solenidade, essa festa. Nossa Senhora que se manifesta a quem? Se manifesta às pessoas simples e humildes. Esses três pescadores, na humildade, na simplicidade, provavelmente nem conheciam a Bíblia. E com aquele espírito de grande confiança, de grande humildade frente às manifestações de Deus, eles souberam ler naquela imagem sem cabeça que pescaram lá no rio Itaguaçu, saberam ler algo de grande. Simplesmente acolheram isso como um sinal, como algo que queria transmitir uma mensagem além dessa pobreza, dessa imagem de madeira. E é exatamente essa fé, né, nessas coisas simples, que transforma a vida, não somente deles, mas transforma a vida também desse nosso país. E hoje não há praticamente brasileiro que não conheça Nossa Senhora Aparecida, e em modo especial os católicos, que têm uma veneração muito grande a Nossa Senhora Aparecida. Para nós, uma verdadeira devoção, ela deve sempre se dirigir, acima de tudo, a entendermos o que é a Mãe de Jesus, pois a Nossa Senhora Aparecida é a Mãe de Jesus, o que ela quer nos indicar? Claramente ela nos indica o Filho Jesus. A maneira, uma devoção autêntica à Nossa Senhora Aparecida é, acima de tudo, olharmos para o Filho Jesus. A grande alegria, o maior favor e graça e alegria profunda de Nossa Senhora é ver que nós, como fiéis, como seguidor de Jesus, ou seguimos esse Filho, escutamos sua palavra, dependemos dele, confiamos nele. E, para poder ser assim, nós devemos ter aquela mesma atitude da mãe. E a atitude de Nossa Senhora foi uma atitude, acima de tudo, de humildade. Porque somente quem é humilde sabe escutar a palavra de Deus, como ela soube escutar a anunciação do anjo Gabriel, quando pediu a ela, ofereceu melhor a ela, a possibilidade de se tornar a mãe do Filho, a mãe de Jesus Cristo. É somente na humildade que capacita a pessoa, dá a possibilidade à pessoa de se abrir à graça de Deus. Se não existe humildade, se existe só uma atitude de pensar a si mesmo, de olhar os próprios projetos, ver o mundo do lado da pessoa mesmo, de si mesmo, se existe isso, é impossível se abrir à graça de Deus, se abrir a receber o dom de Deus. Então, Nossa Senhora, nessa solenidade de Nossa Senhora Aparecida, eu desejo a todos que vão celebrar e vão venerar essa nossa mãe, desejo a todos que possam se aproximar sempre mais ao Filho Jesus. Vai ser uma grande alegria para ela. E toda a nossa devoção, as velas que nós queimamos, as promessas que nós fizemos, tudo isso deve conduzir a conhecer Jesus. Acima de tudo, conhecê-lo na linguagem bíblica, na linguagem do Evangelho, na linguagem total, em geral, da Bíblia, que é ter um relacionamento com Jesus. Esse que é o ponto, esse que é o fundamental de Nossa Senhora. Ela nos conduz ao Filho Jesus, para que nós possamos também ter aquela plenitude de vida que o Cristo veio trazer. Então, ela, ao pé da cruz, ela ofereceu também a sua vida para que nós tivéssemos plenitude de vida, para que nós nos libertássemos do mal, do pecado, do ódio,

destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Histórias e memórias. A gente acabou de ouvir Roberto Carlos, Nossa Senhora, homenagem ao dia 12 de outubro amanhã, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Com você, Pegorá. Muito bom, né? A música em si, também a fala, né? O áudio do Padre Mariano, né? Dá um bom dia lá para o Padre Mariano e o Padre Vicente também, da nossa querida São João Batista, e continuar aqui o nosso papo aqui de hoje. Mas eu, Rita, também tenho uma notícia boa aí para dar para você, viu? Você que gosta de história e de cultura, e você gosta muito da Argentina também, que eu sei, aqui em Porto Iguaçu, nossa cidade aqui da fronteira, né? Tríplice fronteira, juntinho com Foz do Iguaçu, o Conselho Deliberante da cidade das Cataratas, né, sancionou como se fosse uma portaria, né, aqui nossa, dizendo assim, uma lei municipal, sancionou com força de ordenança. 8 edifícios públicos aqui de Porto Iguaçu vão se tornar patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. Saindo na nossa frente aqui, tá vendo? Parabéns, que a gente fala sempre no nosso programa, né? A questão do museu, né? Que ali em Porto Iguaçu também já existe museu. E agora, e o que chamou atenção é aquela questão que eles começaram muito bem, começaram por edifícios públicos, né? Porque muita gente fala aqui na nossa cidade, mas aquela casa pertenceu ao fulano, vamos fazer ali um museu, mas é uma propriedade particular, né? Isso. Então, aqui o Conselho Deliberante ali de Porto Iguaçu nominou, né, 8 edifícios públicos, entre eles ali a Intendência do Parque Nacional Iguaçu, aquele prédio antigo ali, onde lindo, tem lindo aquele prédio ali. Enfim, o antigo Hotel das Cataratas também, que é situado lá dentro do Parque Nacional. O Mirador, que eles chamam, lá dentro do Parque Nacional também. A escola, a Aduana Nacional, também ali na Vitória Aguirre, a Escola Fronteiras Provincial Mariano Moreno, situado na Avenida São Martim, enfim, o Hospital Samic, que eles chamam ali. Então, são 8 prédios públicos que se tornaram patrimônio arquitetônico, histórico e cultural de Porto Iguaçu. E, aí, então, e a arquitetura é fantástica. Márcio, eles... Isso aí, aplausos aí. Esse Márcio aí surpreende a gente, né? Tá muito vendo? Bem, Márcio. Mas bem. Parabéns, né? Porto parabéns Iguaçu mesmo. Saiu na frente aí. E que fique de exemplo para nós aqui. Sim, em Foz que do Iguaçu. Fiquem de mira, né? Dá uma mirada para o lado dos irmãos aí, Foz do Iguaçu, para ver. A gente tenta, né, Pegorado? A gente tenta. E eles estão cheios de exemplos positivos para a gente, né? Tem. Mas vamos aqui continuar nossa conversa com a Val Baranowski. Bom dia, Val. Agora sim, né? Bom dia para você, né? Você fica à vontade nos nossos microfones da Transamérica. Bom dia e muito obrigado pelo convite para poder estar aqui falando com vocês. É um prazer enorme para a gente, Val. Tenho certeza disso. É uma honra muito grande ter você aqui. Que é, né, um exemplo para todos nós também, de mulher, de empresária, de mãe, né? Enfim, todos os adjetivos aí que você tem. Você chegou aqui também na década de 70, é isso? Você com a sua família? A minha família mesmo chegou em Medianeira, em 72. Aí eu vim para Foz em 77, quando eu me casei. Eu vim para Foz em 77. E aí já chegou, então, casada. Você casou com o Edilson, né? Uhum. Eu casei com ele, com Edilson Baranowski, que eu conheci ele em Medianeira, que ele tinha 16 anos. Nossa. E eu tinha 15. E ele cuidava de uma funerária lá em Medianeira. Como a família já tinha uma funerária aqui em Foz, e então ele foi cuidar uma lá. Daí eu conheci ele lá em Medianeira. Aí em 77 a gente casou e veio morar aqui em Foz. E também abriram um empreendimento também aqui. Daí já veio trabalhando. Já existia. Em 69, minha sogra abriu uma funerária aqui. Foi a primeira funerária, inclusive, que é a Nossa Senhora Aparecida. Uhum, uhum. Foi ela que abriu aqui em Foz. E aí a gente continuou tocando isso. E foi a gente, no decorrer do tempo, foi abrindo outras, né? E aí, em 83, eu abri a floricultura para atender a funerária, porque existia necessidade de flores, coroa, né, para um funeral. E aí eu senti que era um bom negócio. Tinha um campo aí aberto para esse setor, né? E você já começou com uma floricultura 24 horas? Não, era uma floricultura primeiro para atender os próprios trabalhos e depois foi se ampliando? É, isso mesmo. Primeiro foi para atender, dar suporte para a funerária. Mas, assim, aos poucos, as pessoas me ligavam querendo flores fora de hora, hotéis, pedindo. E aí eu falei assim, puxa, eu acho que tem um novo nicho de mercado aí. Então, eu abri 24 horas. Mas não foi fácil. Sim, imagina. Porque, você sabe, até hoje eu tenho dificuldade em conseguir mão de obra nessa área. Porque as pessoas não fazem curso, não correm atrás, né? Verdade. Então, eu tinha que acabar eu fazendo. Então, eu tinha o telefone do lado da minha cabeceira e eu que atendia. Se precisava levantar, eu levantava, ia fazer, era uma coroa, e até flores mesmo. Às vezes, na madrugada, as pessoas queriam algum buquê, alguma coisa, e levantava. Isso foi um tempo eu fazendo isso. Aí eu conseguia funcionário assim até um certo horário. Depois deu, as coisas foram caminhando, né, aos poucos, até eu conseguir estruturar melhor, né, a floricultura e conseguir o pessoal certo para atender. Então já era uma empresária nata, já estava ali dentro da Val essa verdade. Questão do empreendedorismo. Uhum. Na verdade, o meu pai sempre foi comerciante, sempre. Então, eu acho que quando eu tinha 9, 10 anos, eu já estava atrás de um balcão, entendeu? Sempre metida lá, querendo verdade. Ajudar, aprender, uhum. entende? Então, eu acho que está no sangue isso mesmo. É verdade. E a mão de obra continua difícil, né, em Foz do Iguaçu, a mão de obra especializada, né? Eu acho que em todos os setores, nossa cidade carece bastante ainda. Eu sei a luta que é das instituições, né, aqui que existe em Foz do Iguaçu para dar capacitação, treinamento, reciclagem, enfim, há uma oferta de cursos nessa área, mas realmente é difícil essa questão da mão de obra especializada, seja em qual setor for, né? Eu acredito que existe sim em todos os setores, mas o meu também é aqui não tem cursos na região, né? As pessoas precisam se deslocar, ir para São Paulo, para aprender. E tem que ter habilidade também para mexer com flores, montar um arranjo. Então, a pessoa tem que ter um pouco de... Tem que ter uma sensibilidade, isso, né? Isso, porque senão não monta nada muito bonito, não. Eu conheço um pouquinho desse setor, porque lá em casa tem uma pessoa que vive paisagismo e jardinagem 24 horas por dia, né? Então, eu aprendi um pouquinho no decorrer desses últimos anos aí. Esses últimos 27 anos que a gente é casado aí, tem bastante discussão sobre jardins lá. Ó, tá vendo? Olha aí, Val, pode ser contratado a qualquer momento, né? Pois é. É, agora, no momento, eu tô com dificuldade no funcionário na parte da noite. Olha aí, ó. Gostei dessa aí, fazer, um bico, né? Eu acho um biquinho fazer aqui, um biquinho extra. Ali. Mas essa realmente é um campo muito interessante também, né? Porque... É essa questão de você trabalhar com flores, você trabalhar com arranjos, com eventos, né? É, seja de que tipo for, pequeno, médio ou grande, mas assim, tem que ter realmente uma sensibilidade, um bom gosto, né, para você trabalhar com isso, né? Não é simplesmente você juntar uma planta com outra ou uma rosa com uma outra flor e é um sucesso total, né? É, e acho que também a gente tem que procurar sempre novidade. Eu viajo muito, eu vou a feiras, né, para trazer novidade, porque eu, como eu tenho a floricultura há mais de 30 anos já, eu tenho clientes já, não digo desses anos todos, mas... E eles querem novidades, não querem dar sempre o mesmo enfeite, o mesmo arranjo. Então, você tem que correr atrás e pesquisar, viajar, ver para trazer novidade. Nossa, ela falou agora 30 anos, parece brincadeira, né, Val? A gente se conhece há mais de 30 anos, era bem pequenininha, né? A gente era bem pequenininha. Meu, desde que chegou aqui, o primeiro dia, né, Val? É. E o nosso programa é assim, né? A gente começa a conversar, daí já vem, não, eu trabalho com isso há 30 anos, há 50 anos, moro em Foz, nasci em Foz, não posso dizer a idade, né, Rita? Não pode, né? É. Ai, nós vamos pro Dindim, Pegoraro? Com certeza. Pro Dindim, Márcio, mas antes, vamos lá, Pegoraro, participações para hoje, né? WhatsApp 4588282828. Os nossos brindes, né? De hoje, através aqui do sorteio. Então, participe, entra na nossa fanpage, né? Transamérica Foz. Um bolo da Bolo Doce Brasil, como sempre, né? Todo domingo a gente sorteando um bolo aqui da Bolo Doce Brasil. Um passeio com direito a dois acompanhantes, né? Ao complexo Dreamland do Museu de Cera. Então, são três atrações, o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. Então, vai ser um sorteado que pode levar mais dois acompanhantes e visitar os três atrativos. Uhum. E também da Thea Biju, né? Thea Bijuteria, um lindíssimo colar terço em cristal azul, metais prata, um acessório de super bom gosto e de muita proteção. E esse... terço, viu, tem uma característica especial que ele já foi benzido, ele é bento pelo padre Vicente. Então passou lá pela Índia. Pela São João Batista e já foi bento aí. Oh, nossos padres são fortíssimos, um italiano, um indiano. E uma novidade, Pegoraro, domingo que vem nós temos um brinde da Floricultura 24 Horas, né, da Val. Olha e que beleza. E você sabe que o brinde lá... Por favor, né? Eu quero estar nessa. Eu vou já, ó. Quero entrar nesse sorteio aí. Gente, então, para domingo que vem, nós vamos ter lá um brinde da 24 Horas da Val Baranowski, que faz parte já da história de Foz do Iguaçu. Já nós falamos com ela e agora nós vamos para o... não esqueça, 3028-2828. Esse telefone é máximo. Vamos lá, Márcio, no Dindim. O Adrenalina Transamérica vai te ajudar a colocar sua sequência de músicas dentro do seu bolso. Ou melhor, na mochila. Adrenalina. O melhor programa de música eletrônica do rádio e o DJ Joy K vão te dar um iPod Touch que vai dentro da mochila com a marca Transamérica. Acesse transanet.com.br/pop e responda. Qual vai ser a primeira música que você incluirá no seu iPod Touch e por quê? O resultado rola dia 2, no Adrenalina, que começa às 11 da noite. Conte pra todo mundo e participe desta promoção Adrenalina Transamérica. É pra ganhar e dançar, é pra curtir. Transamérica! Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br.

Minas. Histórias e Memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Então, em comemoração ao Dia do Agrônomo, né? Almir Sáter, Sil da Terra, uma composição de Pena Branca, Chavantinho e Renato Teixeira. Gostou, né, Pegoraro? Gostei bastante. Parabéns, né, a todos os agrônomos. Amanhã, dia 12 de outubro, é dia do agrônomo. Então, aqui nós temos uma agrônoma, a Iáscara. Tem o meu cunhado também, o Daniel, que é agrônomo. Um abraço aí a todos os agrônomos. A nossa região, né, toda ela é agrícola, né? Então, muitos agrônomos moram aqui em Foz do Iguaçu e no oeste do Paraná. Então, um grande abraço aí a todos os agrônomos. E a música é belíssima, né? Essa música é disputada por biólogos, por agrônomos, por todo mundo. Verdade. É o Sil da Terra. Pegoraro, se você me permite, eu gostaria que a Val, nessa intimidade que eu sempre tive, dessa amizade, né? Há mais de 30 anos, vamos falar baixinho. Que ela falasse um pouquinho do Edilson, né? Do seu marido já falecido em 77, né, Val, aquele ocorrido. Não, 97. 97, é verdade. Uhum. 77 você chegou aqui. Aí os casalzinhos mais lindos. Então, queria que você falasse um pouquinho dele, porque foi uma pessoa muito especial, né? Morreu muito jovem também, né, Val? Sim. Ele era uma pessoa muito simples, com um coração muito grande. Verdade. Tanto é que os funcionários, né, o consideravam um pai, porque ele fazia tudo para eles, né? Mas ele era uma pessoa de coração muito bom mesmo, trabalhador, muito trabalhador, e exercia, assim, muito bem a função dele, né? Porque não é fácil o trabalho do serviço funerário, né? Além de você prestar um bom serviço, muitas vezes tem que ser até meio psicólogo, né? Com certeza. Para lidar nesse momento difícil. Então, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada ao trabalho dele. E também se envolvia em algumas coisas na comunidade, pertenceu ao Rotary, né, muito tempo, foi presidente do Rotary Foz do Iguaçu. Então, essas causas humanitárias, né, tudo isso, ele também tinha, né, nele esse lado humanizado, né? E, como marido, ele sempre foi muito dedicado, né? Muito carinhoso, atencioso. Para os filhos, então, não tem explicação, né? Sempre foi um paizão para eles. E os três filhos, o retrato, né, Val? Impressionante, né? Tanto a menina quanto os meninos, né? Sim. Nossa, os três têm tudo do pai, né? Verdade, são muito parecidos com o pai. Graças a Deus, coisa boa para vocês, uh-huh. Né? Muito bom. E os filhos hoje ajudando já nas empresas, no trabalho da família? A gente teve o baque, né? Foi em 97 que ele faleceu vítima de um acidente, né? Então, a gente, na verdade, eu cuidava da floricultura e era só isso que eu fazia. E ele cuidava do resto. A Graciela já estava dando uma ajudazinha para ele, né? Então, com a morte dele, nós tivemos que assumir tudo, né? E a minha filha até hoje fala que a gente não teve muito tempo para ficar chorando, né? Verdade. Tivemos que correr atrás, aprender, porque a gente não mexia com o serviço funerário, né? Era ele e os funcionários. Então, eles tiveram que me ajudar a trabalhar e assumir. Porque, na verdade, eles eram jovens, mas eu tinha um bebê, porque eu tinha um filho de 5 anos. Então, eu tinha que ser forte também para poder passar tranquilidade para eles. E, ao mesmo tempo, batia um desespero que você não sabia fazer, mas tinha que ir em frente para não, né? Não tinha, porque o nosso trabalho não para, é 24 horas. Então, eu tive a sorte de ter funcionário, tive 2 funcionários que se dedicaram, passavam dias e dias sem ir para casa para ajudar a gente. Inclusive, eu tenho um funcionário até hoje, que está com 35 anos de casa. Ai, que maravilha. Que é o João Maria. Então, ele é, assim, uma pessoa muito especial, né, para a gente. Então, a gente... Já é da família. Faz da parte família, da família. Eu já digo que ele é meu karma. E são momentos como esse, né, de superação mesmo, né, que de engrandecimento, né, de realmente tem que vestir a camisa e ir à luta, né. Aí a gente teve que reaprender muita coisa, né, e o serviço funerário, ele é muito... masculino, né? Então, eu tive alguns problemas até com funcionário, que não queriam ser mandado, né, por mulher, né, e tal. Uhum. Mas a gente correu atrás. Eu comecei a participar de congresso, de feira, de funerária e tal. Fui aprender. Aí também a gente descobriu que o serviço funerário, ele tinha... Tinha umas inovações que seriam os planos funerários, né? Uhum. E quem não implantasse isso estava meio que... Ficava para trás. Então, aos poucos, a gente foi organizando a empresa e tal. Aí, daí nesse período também, eu resolvi voltar a estudar, voltei para a faculdade e tal. Daí a gente também abre mais a cabeça da gente, né? Aí eu fiz um... como que é? Me aliei a outra funerária, que a gente não se considera concorrente, é o nosso parceiro. Aí a gente abriu o plano funerário, que se chama SAF. Então, hoje, graças a Deus, já está com 11 anos esse plano. Acho que até o nome da gente abriu, né, para as pessoas acreditar, porque muitas vezes você lança qualquer coisa na cidade e as pessoas não acreditam muito. Sim, né? Abre e fecha, abre e fecha, né? É, então, a gente conseguiu isso, nós estamos há 11 anos. Uhum. 11 anos e, graças a Deus, o SAF é um sucesso. E fomos, ao longo do tempo, criando outros caminhos, né, de serviços. Como a Casa e Jardim, Baranowski? Mais um empreendimento, né? Fala um pouquinho. Mais uma novidade, né? Maravilha, para a cidade, inclusive. Na verdade, a gente tinha um espaço lá na República Argentina, muito tempo parado lá, e várias pessoas queriam alugar, e eu dizia, não vou alugar, uma hora vou montar alguma coisa. E dentro da própria floricultura, eu tinha dois caminhos, ou eu partia para eventos, né? Ou eu faria alguma outra coisa. Daí achei que eventos já estava bastante saturado aqui na cidade, muita gente fazendo. Eu falei, vou abrir alguma coisa de jardinagem e tal. É diferente, né? Que não tem, né, muita coisa então, nesse assim, setor. Então, assim, eu tinha ideia, mas não estava assim, bem formatada. Aí eu viajei, fui para a Europa e tal, daí fui para Amsterdã e vi uns locais diferentes. Nossa Senhora. E eu falei, eu vou... Daí vim com essa ideia, né? Aí a gente fez uma pesquisa e tal e fui tentar colocar em prática. Mas aí nesse período eu fiquei doente. Descobri que eu estava com câncer. Aí eu falei, meu Deus... aí fui me tratar, né? Primeiro, parei tudo, fui me tratar e tal. Fiz 6 meses de quimioterapia e tal, fiz meu tratamento. Aí, quando eu estava bem, já em 2013, aí eu procurei a Penha, ela fez um projeto para mim lá. E a gente, começo de 2014, a gente inaugurou a Baranowski Casa Jardim. Então, um ano aí de atividades, e meio já. Isso. Graças a Deus, assim, no começo foi difícil, porque a gente pegou também um período de crise, né? Uhum. Mas, assim, aos poucos ela já está... Essa crise que não cessa? Essa crise que não sabemos se vai longe ou não, Deus, né? Mas é um espaço maravilhoso, né? Mesmo quem passa ali na frente já percebe que é um ambiente diferenciado. A gente procurou fazer algo diferente, né? Não queria ser igual a todo mundo. E dentro desse diferencial, nós trouxemos uma franquia de lagos ornamentais. Então, nós estamos trabalhando junto com a Gênesis Ecosistemas, que é uma empresa assim, de renome, inclusive eles estão até em Miami já, e a gente trouxemos para cá e estamos fazendo os lagos ornamentais. Que maravilha. Que já são tem alguns maravilhosos. Locais aí com esses lagos, né? Sim, nós já fizemos em Santa Terezinha, fizemos em Salto de Guairá, temos o nosso, né, de modelo, ali no Sushi Hokkai, a gente também deu uma... Eu vi a produção ali, acompanhei desde o começo. Fizemos ali, fizemos numa chácara do Chário, da MDL, que ficou maravilhosa, inclusive a Yáscara já foi lá. Participou também, já conhece. Também. É. E agora estamos fazendo mais um lá no Paraguai. Então, assim, é um diferencial. Não tem quem não ame um lago. Imagina, né? Porque ele, as técnicas que a gente usa, né? É aquela água cristalina, tudo. Então, assim, o é maravilhoso. Peixinho, né? O peixinho colorido. É, umas carpas coloridas. Nossa, é maravilhoso. As plantas aquáticas. Isso. E é de contemplação mesmo, né? É para você ficar ali, um ambiente para você ficar em paz, né? Contemplando. Com né? certeza, as Verdade. Pessoas amam esse. Val, fala um pouquinho do teu lado religioso também, que você foi presidente da Associação Santa Rita de Cássia, mas você também teve o teu lado social também, você foi presidente do Rotary? Já fui presidente do Rotary Foz do Iguaçu, justamente no ano em que eu estava doente. Eu até não queria assumir, mas meus companheiros, não, nós vamos te ajudar, porque o Rotary Foz do Iguaçu é o clube mais antigo da cidade. Ele tem 57 anos. Nossa, que antigo! É. Então, lá em 2009, foi quando eu fiquei doente, eu assumi o clube. E, por um lado, foi bom, porque aí minha cabeça estava sempre ocupada com um monte de atividades e coisas para fazer. E aí eu consegui superar, né? Graças a Deus. Graças a Deus, uhum. Foi, né? E, como você falou, Rita, eu sou uma pessoa que tem uma fé inabalável, como diz. Tanto é que meus filhos sempre falam, quando temos um problema, mãe, faça as suas orações, porque eu acho que Deus uhum. escuta melhor você, uhum. eles falam, uhum. né? Mas eu, assim, tenho muita fé, participo... esse lado também, né, de ajudar as pessoas e participar, ajudar, eu acho que... Que faz parte, né? E que a pessoa espiritualizada, ela... Ela é diferente. É. É diferente. E aí eu também participei fui presidente da Santa Rita de Cássia por 2 anos, né? Uhum. Que foi um trabalho, sim, que me realizou muito também. É uma associação maravilhosa, né? É uma ajuda bastante, é né? É uma associação que ajuda muito as mãezinhas, né? Porque uhum. é feito enxovalzinho para recém-nascido. Que é o nosso trabalho principal, além do que a gente tem uma reunião mensal, onde a gente cuida também do lado espiritual, tudo, uhum. né? Val, então, até tem uma pergunta para você. Desculpe, meu guarda. Não, é só dentro dessa balada também, você fez também as oficinas de oração também, fiz, né? Fiz, inclusive fiz. Com a primeira que eu fiz foi com a Juliana? Aquela de Cascavel? Luciana. E depois fiz com a Yáscara também, oficina de oração. Maravilha. É que ontem, a gente vai conversando pela rua, pela Avenida Brasil, você vai caminhando, encontrando povo de Foz, né? Os uh-huh. antigos. Alguém me perguntou, como faço para fazer parte da Associação Santa Rita de Cássia? Que ela acompanhava uma pessoa que era da associação e essa pessoa não está mais com a uh-huh. gente, né? Então, e daí ela ficou assim, meia sem saber se poderia continuar ou não. O que você diz, Val? Ah, nossa, é com muito prazer que a gente, né, uhum. acolhe essas pessoas que querem ajudar, que querem uhum. participar. Ser uma operária de né? Santa Isso. Rita, né? Uhum. Então, é só procurar, pode até ligar para mim, né? A gente uhum. encaminha, né? Ai, que bom, como então, você é minha madrinha, né? É, sou madrinha da Rita, sim. Uhum. Mãe, então, vou falar para essa minha amiga que ela procure você. Sim, porque daí eu já encaminho com a presidente. Maravilha. Aqui, viu? Aqui são muitas informações agora. Muitas histórias bacanas que já nós vamos continuar aqui com a Val Baranowski. Só lembrando, então, você, nosso ouvinte querido aí, participe através dos nossos brindes aqui, através da nossa fanpage Transamérica Foz, nosso WhatsApp 4588-282828 e o telefone, aquele que a Rita gosta de escutar o barulhinho tocando, 45-30-28-28-28. Hoje nós temos para o sorteio um bolo da Bolo Doce Brasil. Nós temos um passeio com direito a 2 acompanhantes ao Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. E nós temos também um lindíssimo colar terço em cristal azul da Thea Bijuteria de metais prata. Um acessório de super bom gosto e de muita proteção. Temos música... Temos música. Vamos mandar um alô, um abraço aqui? Claro. Um alô. Eu não vou dar um abraço assim, né? Vou dar só um alô. Um alô para o Walter,

A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Voltando, né, ao nosso programa aqui, domingo ao vivo, feriadão na cidade, né? Nossa cidade está cheia aí de visitantes, de pessoas aí de outros estados. O Parque Nacional do Iguaçu, na sexta-feira, já recebeu 7 mil visitantes. Ontem, uau, já recebeu 8 mil visitantes, 15 mil visitantes em 2 dias. Hoje deve ser o dia de maior movimento, porque no domingo, né? E, felizmente, Itaipu também começou a atender os visitantes que estavam lá com a greve. A greve estava atrapalhando todo ali o turismo. Felizmente, o pessoal aí conseguiu, né, sensibilizar aí o movimento grevista e estão atendendo lá também na Itaipu a parte turística. Notícia que boa. Nossa cidade merece, né? Muito boa. Merece bastante turistas e merece também um bom atendimento, né? Pegorar, uma pergunta para você, né, Val? Vamos perguntar para Pegorar agora. Você já viu o show lá de luzes no Marco da Argentina? Das Três Fronteiras? Não fomos ainda pessoalmente lá ver, mas diz que ficou um show, né? Show. Eu vi fotografias. Maravilha. Desse espaço. Que espetáculo, hein? Que aquela costaneira, tudo de bom, né? Tudo de bom. E de novo nós falando, né? Sim. De Porto Iguaçu. Mas nós vamos falar sempre, Pegoraro, porque vamos ver se, né, se toca alguém aqui para fazer nós alguma coisa igual. Estamos com a esperança, né, agora também do nosso lado aqui da recuperação do Marco das Três Fronteiras, da revitalização daquele espaço, né? Uhum. É, já está em andamento os projetos, enfim, estamos esperando o início ali das obras para realmente a gente verificar como vai ficar toda essa reforma ali do Marco, que é, uhum, além de um ponto turístico de Foz sempre do Iguaçu, cheio, né? É um ponto histórico. Verdade. Né? Então, verdade. A gente tem lá a história do Marco lá desde a década de 20, né? Uhum. Então, nós queremos que aquilo também passe por um processo, poxa, de revitalização muito bonito, né? Que ele já foi o mais bonito dos três, né? Ele já foi. Ele exatamente tinha. Lembra, Val? Sim. Não sei se você costuma, Val, passear aí no Marco da Argentina, na Costaneira? No Marco da Argentina não fui, não. Eu, mas... te digo, né? Vá, você vai amar. Revitalizado, né? Vai, ele tá lindo, lindo, lindo agora com a água lá, né? Nossa, um show. Eu vou até aproveitar nosso assunto que nós estamos falando, perguntar para a Val aqui um pouquinho, mudar um pouquinho, né, Val, da sua vida, que você já contou, que é um exemplo para todos nós, né, de força, de dedicação, de responsabilidade, de superação, né? É, Foz do Iguaçu é uma cidade turística, todos nós sabemos, é uma cidade que tem poucas indústrias, é uma cidade mais de serviços. É, e nós temos alguns gargalos ainda na cidade, nós temos ainda pontos difíceis de solução, né? O que você acha, na tua opinião, você como empresária, você que já passou por diversas instituições também aqui de Foz, gostaria de ver em Foz do Iguaçu resolvida uma situação que na nossa cidade não está bem resolvida e que você gostaria de ver essa situação resolvida, digamos assim? Bom, entre várias, né? Desafio. Eu quero muito ver a Beira Rio revitalizada, para que a gente possa aproveitar, né, desse espaço que está ali. Eu acho que a cidade vai ganhar muito com isso, né? Porque, como eu já ouvi pessoas falando, nós estamos de costas para o rio, né? Exatamente. Então... O meu desejo, meu sonho é ver isso realizado, ver essa Beira Rio pronta. E que seja o nome que dere, né? Beira Rio, sim. Beira Foz, né? Isso. Nós queremos aquela área ali toda revitalizada, né? Com barzinhos, com pista de caminhada, com pista de bicicleta, né? Nossa, com aquela maravilha, com uma costaneira, né? Exato. Que é uma maravilha. Como na Argentina. Esse é um sonho que eu acho que... Seria maravilhoso consumo, se ele... Né? E com a segurança fosse... que tem lá. Que a gente pode andar com a máquina, tranquilo, né? Você já imaginou, Rita, um dia daqui a alguns anos, né? Se for possível isso, um final de ano, dia 31 de dezembro, uma festa nos três marcos, né? Ai, que lindo. Com fogos, com turistas nos três lados, né? Dos três países. Comemorando, né? Uma atividade conjunta nesse nível, né? Que espetáculo. Nossa. Então, quando nós formos essa plataforma para prefeito... mais ou menos. Olha, ainda a Val, eu esqueci, hein? A Val também presidiu o Conselho da Mulher Empresária e Executiva junto à CIF, Pegoraro. tá? Muito importante, uma figura, né, de referência para as mulheres aqui, né? Então, Val, fala um pouquinho também. É, em 2012 e 2013, eu assumi a presidência do Conselho da Mulher da ACIF. É, a gente não... até hoje, nós não somos muitas mulheres, né? É, mas as que estão lá são de grande valor. Uhum. E se dedicam bastante, né? É, para a pessoa participar do conselho, ela precisa ser associada da CIF, né? Uhum. Mas, e nós temos um cronograma que a gente segue durante o ano. A gente tem algumas ações que nós temos que fazer, né, dentro do nosso conselho. E a gente, no mês de março, a gente faz uma ação do Dia Internacional da Mulher. É, foi o nosso conselho também que fundou o Observatório Social aqui em Foz. Olha, que bacana. É muito importante. Foi uma ação do nosso conselho. E, a gente, e o nosso conselho ajuda até a manter nós, o observatório. Tem sempre uma das conselheiras participando da diretoria do observatório. E a gente está também ajudando financeiramente para poder manter aquilo, porque tem os voluntários, mas também tem algumas pessoas que precisam ser pagas, né, o salário delas. Então, assim, é também uma ação. É, outra ação que o nosso conselho faz é o Jantar do Empresário. Uhum. Inclusive, agora, dia 31 de outubro, nós estamos fazendo mais uma edição do Jantar do Empresário. Esse ano vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer um show de humor no jantar. Que bacana. Porque antes era jantar e baile. Pouca gente ficava no baile. Então, a gente pensou em um formato diferente. Inovação. Então, já estou convidando o pessoal para participar. Vai ser lá no Mabu Interludium, que dia 31. Dia 31, olha que bacana. É. Uhum. Todos convidados aí, né? Todos depois a gente fala, né, Pedro? Dá mais um toque aí, né? E a Rita, além disso tudo, nós temos aquela... dentro do conselho, nós temos um trabalho que é de preparar as empresárias para o dia a dia, a troca de experiência. Nós temos curso... né, pra... Importante isso, é, né? Então, assim, a pessoa que participa só tem a ganhar com isso, né? Verdade. E todo ano também a gente faz uma missão técnica, a gente viaja para conhecer outras empresárias, outros ambientes, né? Uhum. A gente já foi para Buenos Aires, fomos para o Uruguai. Recentemente nós voltamos da Colômbia. Olha. Fomos para várias. Bacana. Para Bahia, para o Rio de Janeiro. Sempre com essa missão de conhecer, de encontrar outras empresárias. E o que eu acho que também o que ela falou ali, Pegoraro, que é bacana, que eles não estão com quantidade, eles estão com qualidade. Exatamente. E aí funciona. E é dentro disso que eu queria também perguntar, na verdade, uma colocação, né? É porque a gente vê que toda a sua vida, Val, toda você foi uma vida de superação, né? Mas essa vida de superação também você preencheu muito bem ela, né? Seja com a fé, seja com o estudo, seja com as amizades, com a parte social também. Qual que é o segredo, Val, da superação? Bom, eu acho que não tem segredo. É fazer se dedicar, fazer tudo com amor. E assim, o que pesa bastante para mim é a família. Eu sou uma pessoa que assim, eu me dedico praticamente para minha família. Eu tenho um neto também de 4 anos que, nossa, é um amor assim que a gente tem. Que eu vejo diariamente a vovó ir buscando no Colégio São José. Tem que participar, né? Sim. Não basta ser a avó, tem que participar. Tem que participar. Então, assim, eu acho que é esse, assim, de estar bem, de viver ao lado da família, dos amigos, né? Como eu acabei de falar, eu sempre participei de muita coisa. Então, no longo do tempo, a gente fez várias amizades. Então, você é convidada para muita coisa. E a gente, dentro do possível, consegue participar, marcar presença aqui e ali. Então, é isso, é esse amor pela vida, né? Então, eu acho que fazer isso, né? Com fazer certeza. Sempre bem, né? Fazer com gosto, com vontade, com alegria, né? As coisas. E ela falou uma coisa importante: amor pela vida. É, quando ela falou amor pela vida, eu lembrei do rapaz, né? Na ponte da amizade, quando foi antes de ontem, foi na sexta-feira. Não tava, vocês não viram, sim, né, Val? Sim. O menino, eu não sei se deu a idade dele. Olha que absurdo, Pegoraro. Dessa vez não caiu no Paranazão. Caiu nas pedras. Nas pedras ali na mata. Nossa, que terrível, né? Paraguai. E isso acontece com jovens, né? O que é pior, pois é, né? Então o que passa? O que ela falou, amor pela vida. Porque a gente não sabe o que passa na cabeça desse ser humano, Val. É muito triste ver. Quando você vê aquilo assim, é triste. É, e eu acho que a gente tem que ter objetivos, né? E correr atrás daquilo que a gente almeja, né? Ter um... Eu, no meu caso, assim, como eu fiquei viúva cedo, então a minha preocupação era dar um segmento na vida dos meus filhos. Eu queria ver meus filhos formados, né? Então, assim, por isso eu me dediquei muito, né? E aí, é isso aí. Que maravilha. Nós temos aí uma nova música para a gente, sim, animar o nosso espaço aqui. Aqui tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho, comer bolo. Comer bolo, da bolo doce. Olha, o vocalista hoje completa 69 anos, pega horário e Val. É, o vocalista Daryl Hall. Então nós vamos ouvir, né, com Hall and Holtz, Kiss on My List. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. I don't feel the need to give. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Nós estávamos lembrando aqui do programa de domingo passado, né? O programa de domingo passado também, um show. Ótimo programa. Cada domingo é uma surpresa, né? Agradável. Os entrevistados, né? Muito agradáveis. Mas aproveitar e mandar um abraço lá para o senhor Rogério, lá do Colégio Agrícola, né? Diretor do Colégio Agrícola, esteve com a gente aqui. E o professor Mário também. Professor Mário. Uma beleza, né? De programa. Conheço São tudo. Pessoas muito agradáveis e participaram bastante também do nosso programa. E nós fizemos o link aqui desse assunto, Rita, com a história do museu. Isso. Né? Então, a Val, que é a nossa entrevistada de hoje, já comentou que gostaria de ver ali a Beira Rio, né? A Beira Foz, revitalizada, a Foz do Iguaçu merece. E nós aqui, Val, batalhamos bastante, nós do programa Histórias e Memórias, para termos um museu na cidade, um museu municipal, um museu no centro da cidade, porque nós sabemos que temos aqui outras já iniciativas, como o Parque Nacional do Iguaçu, tem ali seu Espaço da Memória, a Itaipu Binacional tem o seu Ecomuseu, mas são muito específicos, né? Nós precisamos de algo na cidade que seja realmente um ponto atrativo também para turistas e que conte, né, a história aqui da nossa cidade. Eu, em primeiro lugar, queria saber se você concorda com essa nossa ideia e, segundo, se você tem na cabeça um prédio ou um imóvel antigo aqui de Foz do Iguaçu que você gostaria de ver implantado um museu. Com certeza, a ideia do museu eu acho que é primordial, né? Porque você viaja, você em qualquer cidade você vai conhecer um museu. E nós aqui não temos... eu sempre falo que eu adoro morar em Foz, que nós temos tudo que tem uma cidade grande, mas o que falta para nós? É um museu, falta um teatro, né? Isso que eu acho que está faltando para a nossa cidade, para a gente dizer assim, nossa cidade não deixa a desejar a nenhuma capital, a nada, né? Porque aqui nós temos... Parte cultural, principalmente, fica a desejar. Essa parte que eu acho que está faltando. Bom, eu acho que tem que ser, sim, no centro da cidade, né? E, de repente, em algum desses imóveis, né? Que a prefeitura pode estar cedendo ou... de repente, esses imóveis antigos, sei lá como que fala, tombar, né? Históricos, Históricos. A exemplo do que aconteceu agora em Porto Iguaçu, Esses 8 prédios públicos, né? Que foram tombados, né? Para o patrimônio municipal, digamos assim, né? Da cidade. E nós temos aqui prédios antigos lindíssimos, né? Nós temos a própria prefeitura municipal, prédio, né? A casa da prefeitura é muito linda. A Fundação Cultural também. Fantástica, muito bonita. Onde hoje está localizado o Gresf, né, que é um antigo também. Aeroporto. É uma área também que lindíssima. Temos ali a sede da Caixa Econômica Federal, que é um prédio que está subutilizado ali pela Unila. Bem no centro da cidade. Temos também o antigo Banco do Brasil, né, Rita? O Ministério do Trabalho hoje próximo ao banco. E ali, a semana passada que o professor Mário falou e citou, a gente não tinha pensado, da Santa Casa, Pregorado. Exatamente. Eu ouvi o programa, né? Foi uma ideia também muito interessante. Maravilhosa. O prédio tirando da Santa Casa é imenso, né? Tira aquela grande, parte nova, né, Val, que eles fizeram ao redor. E o prédio antigo que está escondidinho dentro. Exatamente. Sabe? Muito linda, muito linda. Interessante. Ela é parecida com o Mitre. Usar, né, a parte de fora para um projeto novo, moderno, mas preservar essa parte antiga, né, através de um museu na cidade seria fantástico. Maravilha, né? Central, muito tem boa pra estacionar tranquilinho. Então. E eu até ia gostar, né? Porque ia valorizar o nosso espaço. O nosso espaço aquele ali, poxa. Lado ali está precisando, né? Mexer precisando naquela Santa Casa. Está precisando. Né? Inclusive a Transamérica precisa ir para aquelas bandas de lá, viu, então, senhor Pegoraro? Nosso diretor aí está buscando um novo local, aí uma nova sede, sabe a gente vá para aquele lado, né, Márcio? Vamos puxar. Sabia quando tudo começou ali naquele prédio no Marajoaras, né? Começou exatamente. Ali. Então, lembra da Transamérica ali? Pá, pá, pá, tudo começou. E agora, quem sabe, voltar às raízes, não para o prédio, né? Mas ali para as redondezas. Para as redondezas, é importante falar, a Transamérica trazendo aí sempre novidades, né? Principalmente agora nesse novo formato, nessa nova gestão, né? da empresa. Bacana. Vai ter uma novidade excelente, a cidade toda vai adorar a novidade do próximo sábado já, marcado para o próximo sábado. Não quero te adiantar aqui, olha, viu? Vou deixar vocês curiosos, porque mulher sempre gosta de ficar curiosa. Sim, né? o quê? No próximo sábado. A gente não aguenta, né? Sim, muito tempo. Não dá para esperar. Nós vamos ter um programa muito especial, assim como o nosso programa do domingo, Histórias e Memórias, né? Nós vamos ter um programa também de entrevistas no sábado, um programa de variedades, um programa para falar o que aconteceu de importante na cidade durante a semana, qual vai ser a agenda cultural, né, do final de semana. Então, realmente vai ser um programa aí que vai chegar para balançar as estruturas da cidade. Eu vou conversar depois com a Yáscara, tá? Ai, eu só tô brincando, mas é, gente. Mas é muito bacana. Bom. Eu acho que esse exemplo, né, de vida que a Val também está nos passando hoje, está abrindo, né, seu coração, né, a sua vida toda aqui para nós, realmente representa muito, né, essa questão da superação, essa questão da família que a gente sempre fala aqui no programa. Verdade. Né, Rita, a questão da religiosidade, da espiritualidade, enfim, isso é muito importante. E o programa Histórias e Memórias é um programa abençoado. Aliás, o primeiro programa nosso foi abençoado, né, pelo Bispo Emérito, Dom Laurindo. Dom Laurindo. Porque realmente a gente receber essas pessoas aqui com essa capacidade, né, de superação, essa vida toda, esse exemplo para nós, realmente é um aprendizado. E a Val, no bloco anterior, quando colocava isso, que vai em reuniões, que vai em palestras, em congresso, até em outros países, né? Eu acho que justamente é isso que é um bom exemplo que você deixa, não só para outras mulheres que estão ouvindo o nosso programa, mas para toda a sociedade, enfim, né? Eu acho que a gente se ocupar, né, o nosso tempo de uma maneira correta, ordenada, através de um crescimento, né, profissional, isso é muito importante. Eu aposto muito que você, quando dialoga, quando você dá uma palestra, quando você dá um testemunho de vida, ou seja ela profissional também, né, todas as pessoas ficam ali muito ligadas, querendo ouvir você e aprender com você, né, Val? Sempre acontece isso. Eu, agora, quando nós fomos para a Colômbia, eu até fiquei surpresa, porque me colocaram num painel lá para eu contar minha história lá. Bacana. Para as colombianas lá. Uhum. Porque quando a gente programou essa visita lá, elas pediram que mandasse um históricozinho de cada empresária que fosse para lá. E aí eles me colocaram num painel e eu tive que contar minha história. Ele veio até um susto. Bacana, mas aí que é assim, mas que é funciona. Essa experiência, essa troca, né, de valores. E eu quero aproveitar e mandar um abraço. A Yáscara trouxe uma mensagem aqui de uma pessoa especial também para nós, que é o Franco Pegoraro, que está escutando o nosso programa na manhã de hoje. Coisa então, um chique. Beijão no coração do Isso Franco, mesmo. Meu filho. Nosso filho, né? Que está meu, né, Yáscara, meu. O programa aí. Então, bacana. Um abraço a ele. Um abração do Histórias e Memórias. E agora, Pegoraro e Val, nós vamos ouvir o Cartola, porque esse lendário sambista, falecido em 1980, hoje, né? Hoje ele estaria... Ele nasceu ele morreu em 1980. Ele nasceu dia 11 de outubro de 1908. Então, hoje seria o aniversário dele. Então, o samba, inclusive o samba, no comecinho do nosso programa, Tempos Idos, na abertura, é do Cartola. Cartola, né? Então, vamos lá. Tive sim. Vamos lá, Márcio? Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz nosso lar. Em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo amor de magoar. Tive sim, outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos e assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E eu vou calar, pois não pretendo amor de magoa. Ai, ai, pois não pretendo amor de magoa. Ai, ai, ai, ai, pois não pretendo amor de magoa. Ai, ai, pois não pretendo. Histórias e memórias. Vou, aham, senhor Pegoraro, você foi comer bolo, Pegoraro, foi? Não deu nem tempo, hein? Que barbaridade, ele sai pra dar uma comida, dar um pedacinho de bolo, mas a gente já chama de volta. Mas eu tava aqui lembrando com a Val, a gente tá lembrando de 30, 35 anos atrás. Gente, mas era tão bom, né, Val? Porque era tudo um, né? Uma escola, estúdio, dança, estúdio, era estúdio, dança... Espaço, dança, estúdio. Tinha só uma de dança, né? Era tudo um. As pessoas eram chamadas pelo primeiro nome, tava bom. Eu era a única Rita. Chega, não tinha mais Rita, né, Val? Aí, lembrando dos bons tempos de Foz do Iguaçu, a tranquilidade, né? Como era esse tempo? O que, que a Val lembra desse tempo, quando a Val chegou aqui em Foz do Iguaçu? Que Foz que você encontrou aqui, Val, né? Nossa, 77, acho que tinha umas 35 mil pessoas. Habitantes. E, só tinha asfalto na Avenida Brasil. Isso. Eu morava ali na Rebouças, uhum, perto do Búfalo Branco. Uhum. Aliás, meu sogro ainda mora ali. E depois de um tempo que eu fui morar lá em cima, perto da Rita, né? Na Benjamin Constante. Aí não sai mais. Não, ali vai ser definitivo. E aí, nossa, naquele tempo, assim, o que tinha de mais movimento era a Santa Casa, né? Verdade. E aí o resto da rua era bem tranquilo, a gente andava de bicicleta, as crianças brincavam na rua, de betes, de bola, uhum, de... Nossa, era... E até a prefeitura passava pra gente aqueles cavaletes, final de semana a gente fechava. Exato. Pra poder jogar vôlei, etc e tal, na brincar rua. Brincar na rua. Brincar na rua. A rua é do povo, né? É, isso aí, que devia continuar sendo assim, porque hoje em dia, se você... Principalmente, Val, agora que você tá aqui na nossa rua, tem que andar de bicicleta em cima da calçada, né? Porque a Benjamin... É, aquilo ali é uma pista de corrida. É, agora 100 tá por hora é fichinha. É. E dia das crianças? Amanhã é o dia das crianças, Rita. Você lembra muito bem, nós vimos no jornal a notícia também, né? Como que era a arrecadação de brinquedos, né? No Hotel Cassino. No Hotel Cassino. Lembra, Val? No Hotel cidade? Cassino, na frente da Praça da Mandaré. Então, sempre vinha um artista, né? Inclusive, a Elza Soares veio várias e várias. Morava Garrincha. Já. Do Garrincha? Garrincha, nossa. E a Elza Soares eram iguaçuenses, e olha, quase, que né? Coisa, era Natal e Dia das Crianças que tinha e lotava aquilo. Era uma coisa de louco, né? No Hotel Cassino, o Major e meu padrinho e minha madrinha faziam um show ali. Como daí depois na Rádio Cultura, né? Já era num quartinho ali do hotel. Mas era tudo divertido, era tudo concentrado. Todos eram convidados. Não tinha aqui, ali e lá. Todo mundo para um cá. E acabou. E todas as instituições acabavam trabalhando num só sentido, isso, né? Para aquele determinado isso, e conjunto, uhum, né? Exatamente. Isso aí. É, né, Val? Lembra? Uhum. É, hoje mais tudo difícil. Fica mais difícil, né? Porque a população também, do jeito que está, e nós aqui temos gente de tudo que é lugar, né? Verdade. Gente verdade. Que vem, e, né? E antes não, antes eram as pessoas da cidade, né? Que tinha raízes e tal. Verdade. Então, Era diferente, né? Era outra situação. A cidade passou, né, por todos esses ciclos, né? Que a população cresceu enormemente, e né? Aguenta firme. Principalmente com a criação da Itaipu Binacional, né? E hoje, com esse segmento também das universidades, né? Se instalando aqui, sim, em verdade. Foz do Iguaçu, também movimenta muito a cidade, mas também aumenta, né, a sua população. Então, isso, as entidades vão também tendo dificuldades cada vez mais de manter o seu quadro associativo, né? Verdade. E principalmente os pioneiros da cidade também vão se escondendo, né? Os pioneiros vão ficando cada vez mais. Mas a gente não pode deixar de esconder, né? Por a gente isso fica, o nosso programa, né? Cutuca, Histórias e Memórias. Cutuca esses, porque eles é que são responsáveis. Se está tudo essa beleza que está hoje, deve quem? Aos pioneiros, aos. A memória. Onde começou, né? Aonde trás, começou. Né? Vai, bacana. Que continue assim, né, Val? Crescendo, claro, crescendo. Claro. Mas sem esquecer quem começou. Uhum. Nós vamos para o Dindim. Pegoraro, ainda dá tempo de participar? Acho que dá, né? Com certeza. Então mais vamos um lá. Pouquinho, né? Vamos lá, aqui tá o WhatsApp pegou. A Samela autorizou, então nós vamos. Está autorizado. Continuar então com a nossa promoção aqui através da fanpage Transamérica Foz. Nosso WhatsApp 88282828 e o telefone 3028-2828. Então, só lembrando, né, que ainda dá tempo de participar. E o sorteio então dos brindes são um bolo doce da Bolo Doce Brasil. Um passeio com direito a dois acompanhantes, né, ao Museu de Cera, ao Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e um colar terço da Thea Bijuterias. Ok, agora nós vamos para o Dindim. Outubro Rosa na Transamérica, todos juntos na luta contra o câncer de mama. Salve galera, quem tá falando aqui é Egípcio, do Tijuana e da Urbana Legion. Você sabia que é importante que as mulheres, independentemente da idade, conheçam seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas? Ao identificarem alterações suspeitas, devem procurar imediatamente um serviço de saúde para avaliação profissional. Esses exames podem ajudar a identificar o câncer antes de a pessoa ter os sintomas. Outubro Rosa é aqui na Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Eu curto no Facebook. Eu curto no Facebook. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Transamérica tem a melhor hora extra do Brasil. Hora extra! E o melhor, direto, sem intervalos. Muita música. Hora extra, Transamérica. Várias edições com os melhores sons. Hey, this your boy Chris Brown, man. It's Rihanna. Oh. I'm Beyonce. And we the Black Eyed Peas. It's Avril Lavigne. Hey, it's Katy Perry. Hora extra. Qualquer momento aqui. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Que legal, hein, Pegoraro? Notícia boa, hein, Pegoraro? Prêmios. Notícia boa aqui em primeira mão aqui da Baranoski Floricultura 24 Horas, né? A Val aqui está oferecendo para o próximo programa, não para hoje, tá, gente? Hoje não. Para o próximo domingo, Vamos né? Vamos fazer um suspense aí. Um café da manhã da Floricultura, então, 24 Horas, né, da Floricultura Baranowski. É uma cesta, né, Val? É uma linda. Cesta de café da manhã. É um show. Então é nós vamos programar, já planejar, né, a partir de terça-feira, já que amanhã é feriado, mas terça-feira a gente já coloca no site também da Transamérica Foz, na fanpage também da Transamérica. Para deixar o pessoal babando. Para deixar o pessoal babando a semana toda, né? Isso. Daí, quem participar do programa daí no próximo domingo, então, vai estar concorrendo aí o café da manhã oferecido gentilmente aqui pela Val. Que bacana. E quando a pessoa for lá, né, ela vai retirar aquela loja, o Encantô. Já conhece a loja, né? Nossa, daí... já conhece aí seu passeio. Gente, não dá. É maravilha. Escuta só, você que vai ganhar, pode. Eu vou junto com você, se você não souber. Programa. Né, Leva? Eu vou, eu te levo. Caminho. Eu te levo, já cobri até da Val, né? Ela precisa colocar alguma coisa, porque tudo bem, eu tô ali na esquina, eu indico, né? É ali. Mas ela tem que, digo, puxa sua plaquinha a mais, porque é fim de semana, é né? Escondido. É meio escondidinho. Então, eu já peguei no pé da Val. Olha, Val, puxa essa plaquinha aí. Porque fim de semana é terrível. Não vê, as árvores estão na frente. Não mexam nas árvores. Sim, por favor. Senão a gente vai se agarrar aí nas árvores. Desculpe. É verdade. Mas é importante, né, que as pessoas também saibam, os ouvintes saibam que existe uma floricultura 24 horas na cidade, né? Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, os ouvintes aí mais novos, mais recentes da cidade, né? Vamos ter que deixar a Rita se recuperar um pouquinho, né? Olha, o Pegoraro, se não existisse, Yáscara, a gente, né, dá um jeito, em cima. Histórias e Memórias, o melhor programa do mundo, né, Val? Do mundo. Certeza. Aqui você fica sabendo as histórias, as mais belas histórias vivas de Foz do Iguaçu. E nós vamos dedicar para... Ei, eu vou dedicar para Val, hein? Vamos lá para Val, com essa certeza, música? Lobão, nós queremos Lobão, tá? Me chama. O polêmico cantor e compositor Lobão está completando hoje, Val, 58 anos na data de hoje, nosso contemporâneo. Não interessa quantos anos eu tenho, olhe pra mim. É nosso contemporâneo, tá? Lobão, me chama. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Me dá vontade Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Ai, que bacana, gente. Olha lá, que bacana, né? Você viu? Você gostou das músicas? Bom, as músicas são... Um show à parte. Um show à parte. A gente esqueceu, Pegoraro, sabe, de perguntar qualquer coisa, Val, a respeito da tua participação como empresária de foto, de repente a gente esquece, né? Você também, a Val, está envolvida. Tem, olha, muitas atividades, tem, né? Tem bastante. Bacana. Isso aí é muito bacana, porque ela sempre esteve, desde sempre. O fato também de a gente ter participado... meu pai, ele é rotariano há quase 50 anos. Então, eu cresci nesse meio, assim, de se envolver com as coisas da comunidade e tal. Então, a gente cresceu nisso e, quando você vê, você está envolvido em várias atividades. Então, assim, eu também participo lá do Sindilojas, né? Eu sou uma das diretoras lá do... Ah, que bacana. Faz parte do conselho. Eu gosto muito do pessoal do Sindilojas, bacana. Então, assim, dentro do possível, a gente está lá participando também. Uhum. Porque eu acho que o fato de a gente se envolver também, a gente fica sabendo o que está acontecendo, né? Verdade. Participo também do Codefós, né? Claro, tudo isso toma tempo da gente, uhum. A gente tem que se dedicar. Mas você está envolvido, você está sabendo o que está acontecendo, até para você poder investir, saber o que você vai fazer. Então, se você não está por dentro do que está acontecendo na cidade, fica difícil, né? Eu tenho mais uma pergunta para fazer para você. Surgiu agora, quando você falou aí de Codefós. Você nunca pensou em entrar na política de Foz do Iguaçu? Não, acho que isso não, porque... Não está no sangue? Não tenho esse desejo, não. Não corrompa! eu sou uma pessoa muito justa e eu detesto injustiça. E também eu acho que claro, tem políticos bons, mas... Minoria. Tem os bons, tem os que têm interesse, sim, em trabalhar pela cidade e tal. Mas é um ambiente muito. Eu digo isso, chato. Eu pergunto isso, porque sempre a gente está se questionando, né? Eu converso muito isso com a Yáscara lá em casa, por exemplo, que a gente reclama dos políticos, mas também a gente não dá. Não temos boas alternativas ou não temos aquelas pessoas também boas, né, para se dedicar a isso, né, a essa atividade. Então nós precisamos aí de mais vals, né, na cidade. Nós precisamos de mais gente que tenha essa capacidade administrativa e que tenha todo esse também interesse, né, no desenvolvimento da própria cidade. Eu assim, gosto muito da minha cidade, procuro estar informada, saber o que está acontecendo, mas acho assim, que precisa uma dedicação maior para ser político, para participar, né? E eu, ainda no momento, ainda não tenho essa disponibilidade, né? Porque eu ainda estou à frente das empresas, né? Acho que eles ainda, meus filhos ainda não conseguem administrar sozinhos, né? Quem sabe seja ainda o melhor trabalho a ser feito, o trabalho voluntário, né? Ah, com certeza, eu prefiro estar fazendo esse trabalho. Então, quem sabe se a política voltasse a ser um trabalho voluntário... Dava certo, né, Val? Aí tava a Val. Tenho certeza. Exatamente. Que a Val iria. Sabe? Vai. Aliás, lá, não tem salário nenhum. Vai lá, porque assim que era a época do meu pai, que ele foi vereador duas vezes, não tinha salário. E se faltasse a uma sessão, tinha que pagar. Eu lembro, na minha infância, meu pai lá em Santa Catarina também foi vereador. E ele não era remunerado, não. Não, aí funciona. Então... Uma das coisas que eu também ia te perguntar no começo e passou, Val, a origem da tua família é Santa Catarina, é do sul também aqui do Brasil? Na verdade, a gente vê, meu pai e eu também nasci no Rio Grande do Sul, mas a gente foi muito cedo morar em Itá, Santa Catarina, onde tem aquela usina hidrelétrica, hoje. Né? E a gente morou muitos anos lá, eu vim com 13 anos para o Paraná. Meu pai sempre trabalhou com a Sadia, ele era... Integrado, associado. Ele trabalhava com a Sadia, ele puxava suíno, né? Porco para Concórdia e tal. Aí, quando a gente mudou para Medianeira, ele veio tocar um posto da Sadia aqui. É. E aí ele... Mas, veio junto com além, além de, da Sadia, ele sempre teve comércio. Uhum. Sempre tivemos uma loja, eles falavam Secos e Molhados, vendia de tudo, comércio, né? E a gente abriu em Medianeira, e, além da Sadia. Então tá no sangue mesmo, né? É. Essa questão aí empresarial, essa questão comercial da Val, né? Maravilha. Nós vamos ouvir mais uma música também, e vamos em homenagem. Fazer o sorteio também. Fazemos depois da música, pode fazemos ser? Fazemos depois da música. Que dá tempo da Val escolher aí isso, quem vai ser o sorteado. Homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que é o dia dela amanhã, maravilha. É, Elis Regina, essa maravilhosa compositora, essa voz maravilhosa de Elis Regina, Romaria. Histórias e memórias. O destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida comprida a sol. Caipira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida, ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora, nossa Senhora de Aparecida. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Pira, pira, bora, nossa Senhora Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Essa Rita não tem jeito. Você viu? Né? Nossa, aqui dá um Se os ouvintes pudessem participar desse intervalo da música aqui, né? Porra. Onde que as coisas acontecem, né, Val? Você viu, Val? Sai fumaça, aqui. Faísca, sai de tudo. Coisa boa. Sinceridade, é tão bom. Ei, nós estamos aqui já com. A Val já escolheu o povo aqui. Vamos que vai lá, ganhar. Então. O povo sortudo, eu diria, né? Então vamos lá. Quem vai levar? Vamos começar com uma coisa doce? O bolo doce. Bolo doce da Bolo Doce Brasil. Isso aí, a Bolo Doce Brasil. A Marciane Alves, Pegoraro. Marciane Alves, parabéns, Marciane Alves. Então, entre em contato a partir de terça-feira, né? Amanhã nós não temos a secretária trabalhando aqui. Entre em contato com a Luciana através do nosso telefone fixo 3028-2828. E ela vai fazer contato com a Luciana para receber o bolo doce lá na Bolo Doce Brasil. Maravilha. Agora quem ganhou o passeio no Complexo Dreamland é Ana Caroline Gasparim Pegoraro. Então a Anne também, da mesma forma, liga aqui para a Transamérica Foz, para a Luciana, e agenda o passeio dela. E para ela saber, ela tem direito a levar duas pessoas, né? E ela vai passar o dia todo lá no complexo, porque ela vai visitar o Museu de Cera, ela vai visitar o Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Que então beleza. Ela ganhou três atrativos e pode levar duas pessoas acompanhantes. E faz um registro para nós. Faz um registro, fotografa, coloca lá Programa Histórias e Memórias, HIM, né? Transamérica Foz, para a gente estar divulgando aqui para os nossos parceiros. E eu deixei por último o colar terço, porque amanhã é o nosso dia, né? Especial, Nossa Senhora Aparecida, então bacana. A Maria do Amparo, olha o nome, Maria do Amparo, olha que Maria bacana. Maria do Amparo, tem tudo a ver, tá, né? Tá com tudo, hein? Tá com tudo. Ganhou a felizarda para o colar terço de amanhã. Então, a Maria do Amparo ganhou um lindíssimo colar terço em cristal azul. Eu já disse, né? De amanhã, Pegoraro, o colar terço de amanhã. Porque de amanhã, amanhã é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Isso aí. Só que ela tem que ligar aqui, então, na terça-feira, que amanhã é feriado. Na terça-feira, ela passa o nome dela, os dados dela aqui para a Luciana, através do telefone 3028-2828. Agenda com o pessoal lá do ateliê da TEA, né? Com a Thelma Amaral e com a Érica Aquino. E vai receber lá o seu lindo terço. Que bacana, né? O Muito dia legal. Bem especial. Esse foi bem, olha, o nome, gostei. Já ganhou um presente, gostei. Já presentaço. No dia Melhor de Nossa Senhora. Impossível. Melhor impossível. Então, e viva lá o dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela nos proteja a todos, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e dia do agrônomo. Do agrônomo. Os três foram homenageados aqui hoje, no dia de hoje, né? E a Ascara tá com tudo, né? Criançona, Nossa Senhora Aparecida é católica, religiosa, papapá. E agrônoma ainda. Agrônoma, tá bom. Ganhou três presentes, Pegoraro, três presentes para ela. E bacana, a gente gosta de brincar. E vale lembrar também que para domingo que vem, então, nós temos aqui um oferecimento da Val, né? Baranowski, então, uma cesta de café da manhã. Essa especial. É de babá. Essa nós vamos sortear no próximo domingo, no próximo Histórias e Memórias, oferecimento aqui da Baranowski Floricultura. Gente, aproveite, né? A partir de terça, é assim, pegou o horário que funciona? Sim, já nós começa? Vamos. Na terça-feira nós vamos já postar na nossa fanpage da rádio. O pessoal já começa a se pronunciar, a colocar lá eu quero, eu vou participar. Mas lembrando que o sorteio é aqui, ao vivo, né? No Verdade. Programa de domingo que vem. Aí a pessoa vai retirar lá na Exatamente. Floricultura 24. Ela vai, gente, lá na Floricultura, vai fazer uma fotografia. Dia, ela... Não, combina certinho faz o dia, o agendamento porque dá para a Val estar lá. Exatamente. E aí você faz o registro para nós, né, Val? Sim. Faz aquela foto lindona. Ai, que bacana. Porque a loja é linda, gente. Eu tô falando de alguma coisa que vocês vão amar. E essa cesta aí é de babá. Vale a pena. Então começa já terça-feira. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou tentar, pelo menos, colocar um eu quero lá. Claro. Será que não tem também para os entrevistadores, assim, né? Um especial, nossa, assim, especial só para, né? Café eu quero, manhã. Eu quero. Ah, tem. Vou lá. Eu já vou levar a pessoa até lá, né? Porque aqui a gente traz o café, o cafezinho junto, aqui tudo, né? Para a gente participar do programa. Verdade. E a Val é assim, sabe? Se der uma boa, sabe? Se for bom de cantar, assim, que nem eu faço com ela desde sempre, já leva um brinde, que nem vem para cá. E um abraço especial, então, lá para nossa igreja, São João Batista, São João Batista, né? Mais uma vez agradecendo o Padre Mariano, né? O vigário da Matriz São João Batista, pela participação dessa reflexão, nos mostrando realmente o significado, né? Do dia de amanhã. Esse é. E o pároco Vincent, né? Que são gente boa pra caramba. Exatamente. Temos alguma programação especial lá essa semana? Barbaridade. Eu vou ficar devendo, mas tem. Tem mas que ter. Mas com certeza temos, tem. Né? Uhum. E a igreja São João Batista tá lindíssima, né? Tá. Reformada. Eu fico naquela de ficar só foto e esqueço de... Da programação. Da programação. Barbaridade. Mas tem. Sempre tem. Vai. Se então, você não foi, vai lá, né, Pegoraro? Vai com registrar. Certeza. E eu queria, então, agradecer de forma especial, né, a todos os nossos ouvintes do programa Histórias e Memórias, né, Márcio? E agradecer especialmente a Val Baranowski, que veio aqui hoje ao vivo com a gente conversar. Nós vamos deixar aqui o microfone aberto para a Val, para suas despedidas finais. A Val está levando aqui de presente do nosso programa, Val, dois livros, né? O Homem das Cataratas, escrito pela Ana Alice e pelo Exídio, né? A filha do nosso saudoso Franz Kohlenberger, e o livro História do Parque Nacional do Iguaçu e 70 anos do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho, Parque Nacional do Iguaçu. Então, agradecendo a sua participação, Val, deixo o seu registro final. Eu gostaria de agradecer os presentes, né? Que acabei de receber, e também agradecer o convite de poder estar aqui falando com vocês todos. E também dizer que espero que a minha história tenha ajudado algumas pessoas, algumas mulheres, né? Que a gente tem que... A gente está nesse mundo, a gente tem que viver da melhor forma possível. E é a gente, é nós... que tornamos os nossos dias melhores. É a nossa vontade, é o nosso interesse, né? É nós que temos que tornar nossos dias melhores. Não adianta esperar por ninguém, é a gente mesmo que tem que correr atrás. Então, eu me senti muito feliz em estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha história. E é isso. Muito obrigada, Rita. Obrigada, Pegoraro. O ambiente aqui é maravilhoso, gostei muito de estar aqui e estou me sentindo muito feliz. Obrigada. Viu só? Que bom, que bela nós mensagem. Nós é que agradecemos. A que você viu aqui é família. É ambiente e uma família. Energia positiva, graças né? Graças a Deus, graças a Deus. Com direito a terço e tudo. Com direito a sair daqui, terço. Ó, bate já, ó, abençoadinho. A bolo, tudo de bom, né? É, tudo de bom mesmo. E já então... tá o trenzinho ali, Pegoraro. E eu vou tirar o meu sapato aqui, né, para o cara do trem ali, né? Já soltou, gente... o trem atrás de nós. Já. Gente, a Transamérica está cada dia melhor. Histórias e Memórias só veio trazer mais coisa boa. Ele já somou. Emoção, né? Emoção para a Transamérica. A Transamérica precisava dessa... São tantas emoções, Roberto Carlos. Então, gente, até então, feliz feriado. Nossa Senhora Aparecida nos proteja a todos. Até então, né? Pegorado. Bom feriado a todos também. E aguardem essa semana. Vamos ter aí, então, uma programação toda especial aí para o próximo final de semana, com sábado, com um programa novo, e também domingo, com Histórias e Memórias, com gente especial, né? Gente de Foz do Iguaçu, gente que ama essa cidade, contando aí os seus causos, as suas histórias. Então, muito obrigado também, uma boa semana a todos. Eu não posso ficar, não posso ficar, nem mais um minuto. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização.